Pessoal, é o seguinte, o primeiro ritmo que nós vamos gravar é o de baião, né? O ritmo de baião, depois tem um bossa nova e depois tem um samba canção. Esse ritmo de baião já foi dado aqui no blog, mas eu vou repetir aqui porque a gente vai aplicar em algumas sequências harmônicas, né? E aí eu peço a vocês que estudem cada ritmo desse aplicando em todas as sequências. Eu vou fazer só a primeira sequência. E depois é só seguir o mesmo padrão para todas, né, as outras sequências harmônicas. E aí, a partir do momento que dominarem as sequências, procurar músicas que tenham, que sejam mais fáceis, né, para poder aplicar essas sequências e assim ir montando o seu repertório. Tá bom? Então vamos lá. Bom, o primeiro ritmo eu vou repetir aqui. Eu já passei em algum outro podcast, mas eu vou repetir aqui de novo, que é usando a contagem, né, que a gente sempre faz. Então vamos lá, o polegar aqui no ritmo de baião, tá? O polegar a gente conta um e toca o baixo do acorde, no caso aqui de dó maior. Depois, número 2, toca as três primeiras. Depois, número 3, toca o baixo. Número 4, toca o baixo. E o número 5, toca as três primeiras. Então fica assim: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, tocando assim não parece o ritmo de baião. Essa aqui é uma variação. O baião tem várias variações, ok? A partir do momento que aumenta a velocidade, começa a aparecer o ritmo. Então vamos lá. Perceberam, pessoal? É só aumentar o ritmo, o andamento, no caso, né? O ritmo ele aparece, sendo que aqui é uma das variações, tá certo? Agora eu vou aplicar esse ritmo na sequência de dó maior, ok? Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa aí, pessoal, não sou cantor e hoje estou um pouco até gripado também. Tá difícil a coisa aqui, mas vamos lá, o importante é o conteúdo, ok? Então esse é o ritmo de baião, né? Pode começar cantando lentamente e tocando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre observando que os números... eles são correspondentes a cada dedo, né? No caso, o 2 aqui toca as três primeiras. O 1 um toca o polegar, o baixo do acorde. Nesse ritmo, a gente está repetindo o baixo, tá? Aqui, só a quinta corda do acorde de dó maior. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, errei. Deixa eu voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, pessoal? Então, assim, pega esse mesmo ritmo e treina em todas as sequências. A gente está dando uma sequência maior e o seu relativo menor, todos os tons aí, né? Naturais, no caso. Agora vamos parar por aqui e gravar o próximo podcast para o próximo ritmo.